3198, mantenha a proa de SAP para a chegada à MAG, desce para 4.010, o ajuste no 020. 4.000, tá livre da restrição em TAP, fazer as restrições de altitude em TAP. Obrigado. Alfa 3-1, prosseguindo agora com a proa do farol de Estopão, acredito que não irá interferir com a sua decolagem, mesmo está mantendo no 500 pés. Está a uns 2 minutos do farol de Estopão. Transfere o controle agora em 199.35. Bom dia, papai, tá bom, meu bem, hein? Meu bem, que na final da 3.5. Puxa, vai questionamento. Aí, costura novembro negativo, pista 3.5, mantenha 1.500 pés, reporte visual com farol de tapão. Novembro, reportará visual. Já tá visual com campo. Gente, mantenha 1.500 pés com a proa, aguarde para o céu. Novembro. Gilete, tango Zulu, a linha e mantém, pistão a zero. Eco Zulu Novembro, na escuta. 3 e o controle no 208. Ficou autorizando, Galeão no 340, é upper novembro 857, monocolada pista 10, curva direita, Dael, Leda, Irumi, transponder 5443, controle 208, 31191. Corrige frequência do controle 1935. 1935, 31191. Correto, para posicionamento. Pode chamar. 1995. Vai cruzar sobre a torre, chamando 295. Aí, é pro Novembro? É pro Novembro, torre, preciso. É, o controle fluiu aqui pra cruzar a vertical da torre, chamar a torre. Solo Salvador, Oceanero 6140, ping é 2 por estacionamento. Sim, ingressa perna do vento padrão da nossa site, reporta para girar a base, o Juliette Tanguzulu. Reporta para girar a base, X9. Tanguzulu, caminhada, Juliette Tanguzulu, decolagem autorizada, no 60 graus, 10 nós. Autorizado, decolagem, girando base, vai para o Novembro. Girando base, vai para o Novembro. Que está autorizado, é a conta nacional, tem que checar. Conta final. Autorizada até a saída do pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal, azul 9300. Até a saída do pátio 3, aguarda, tá? Modo 094, pushback, acionamento na 10. No 094, autorizado, chefe para o táxi. Autorizado, chefe para o táxi, no 094. 190, pouso autorizado, 150 graus, 09. Pouso autorizado, November. Salvador, Oceaner 6140, 140 a bordo, alternativa 2 horas e 10, autonomia para táxi. Oceaner 6140, táxi à direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 020, Oceaner 6140. Via Índia para o ponto de espera da 120, lá 1895 a torre. O 9300 pode seguir o Avianca? 9300 afirma, segue o Avianca, como número 2 até o ponto de espera, lá torre 1895, ajuste no 020. Sistema ativo 9300. Zona 98, confirme estabilizado. Estabilizado, segue Zona 98. Segue Zona 98, complete o procedimento elétrico X-Ray, chame torre 198, pessoal 95. 1895, segue Zona 98. Torre 3198, passou 5, já vai sete graus. 3198, pouso autorizado no 40 graus, 39. Teve pouso, vou na 0, 3198. Zona 864, mantém perfil da chegada. Ao contrário, pronto. Centro, Sena 6140, após o pouso, mesmo autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Após o pouso, traço, aqui mantém no zero, Sena 6140. 3 horas e 10, alternativa é Teresina. Táxi, a parte principal Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 020, gol 1094. 20 táxi, Índia no ponto de espera 1895, gol 1094. Controle Salvador, Papa Romeu, Golfo, Juliette, Golfo. Está, pode dar estrada no 7, vamos ver. Controle Salvador, Papa Romeu, Golfo, Juliette, Golfo. Tá, pode estrada no 7. Ok, reporta na Romeu para ingresso. Pode parar. 098-07, no 211. 131. Então no 40, decolagem autorizada, 140 graus, 109. Autorizada, decolagem 10, Xenero 6140. Torre Salvador, boa tarde, azul 9300, ponto para na 64. Azul 9300, ali mantém, pista na 0. Ali mantém, na 0, 9300. Solo, 3191, pushback acionamento 07. 3191, autorizado, senhor para táxi. Autorizado, 3191. 1935, Xener 6140. Autorizado decolagem, 950 graus, 10 nós, no meu UTI. Azul 9300, decolagem autorizada, 150 graus, 109. Livre decolagem, 9300. Bom dia, igual 094, ponte 090, pronto. Bom dia, igual 094, mantenha o ponto de espera. Mantenha o 094. Meu hotel Yankee, decolada 10, chama o controle 19, decimal 35. 7935, obrigado, até a volta. Bom dia, vão 864, estabilizado e ALS. Bom dia, vão 864, uma pessoa no externo, entrei checando. Baixou e travado. Azul 9300, decolado aos 11, chama o controle 19, decimal 35. 0935, vai chamar. Voo 1864, pouso autorizado, 1960 grau, 099. Teve pouso no 0864. 9 a bordo do 330 Guarulhos. Parque de Apache Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 020-3191. Apache Índia, 2895 no 021-3191. Dona 094, ali mantém. Ali mantém o 094. Gol no 864, no solo 104, libera direito, no 211. Direito em 211, gol no 864. Alô, voo no 864, bom dia. Alfa Juliette, no 864. Alfa Juliette, 864. Gol no 094. Alinda cola, 140 graus, 129. Firma arquivo, 094, alinda cola, 10. Corre, bom dia, 3191, ponto 090, pronto. É 4, site do Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, 11, 864. Isso, 191. Zona 094, decolada 17, chama o controle, 19-35. 19-35, bom dia, senhorita, até a volta. Bom dia. 91, decolagem autorizada, pistão 1-0, 150 graus, 1-0. Já decolagem. Tan 3191, decolada 19, chama o controle 1919, destino 35. 1935, obrigado, Tan 3. Salvador, bom dia, Gorona 62, passa Índia Serra. Gorona 62, bom dia, cheque de trem pouso autorizado, 90 graus, 129. Livre, pouso 10, Gorona 62. 4207, localizado Guarulhos, 360, conforme rota do plano de voo, subida da Euleda Motiva, primeira curva direita, código 5446 e o controle 1935. Atenção, contra Guarulhos, 360, rota do plano da Euleda Motiva, curva à direita, 5446 e 935, controle azul 4207. Correto, agora puxa, tá na mesa. Salvador 62, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, com o nome 62. Salvador, gol 556, informação November, autorização Galeão. Gol 556, pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Subida será Dael, Leda, Irume, primeira curva direita após a decolagem visto no zero, código 5467 e o controle 120 decimal 8, corrigindo 1935. Autorizado Galeão, nível 360, seria Dael, Leda, Irume, decolagem 1-0, curva direita, transmissão 5467, controle 1935, gol 1-5-5-6. Correto, para posicionamento. Acho uma pronta. Bom dia, o Xané 6200, cheque o trem, pouso autorizado, 1,60 graus, 1,0 nós. Ele pouso a 0, o Xané 6200, guarda na frente. Torre Salvador, Guardião 06. Guardião 06, torre, prossiga. Para pouso em Salvador, agora na vertical da rotatória. Ok, ciência, passando através do irmão, Guardião 06. É. Rio Guardião na travessa em Rimar. Ok, Guardião 0630 aproximação para cabeceira no 7, eles eram pouso parado, vento 140 graus com 109, Guardião 06. Paciente das condições, pairado na 107, chamará. Libere a próxima direita via Fox, 121, décima 1. Fox, 121, décima 1, 620, daqui a pouco. Torre Salvador, GX-53, bom dia. Bom dia, GX-53, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 53. Repete militar? Afirmativo. 600. 340, via rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva direita após a decolagem pista 1-0. Da El, Leda, Motiva, subida. O código 5465 e o controle 1935. Salve, Zero 340, conforme roda do plano de voo. Decola da El, Leda, Motiva. Primeira curva direita, 5465. Correção, 1935. Correto, para posicionamento. Fala, Sena 6200, número 6200, táxi Alfa Juliette, porção 8. Alfa Juliette, até 8, 6200. Direita via Índia, ponto de espera 2895, ajuste 1020, azul 4207. Tive 53, autorizado pouso, pistão 90, vento 60 graus, 109. 53, pouso autorizado. Considero 4207 ele mantém pista na velha. GF53, sala 39, condições de liberar de hotel? Agora. A frequência livre, bom dia. Azul 4207, a linha e decola. 150 graus e 109. Paulo Salvador, Gono 556-06, solicita por chupar para lá. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, Gono 556. Salvador, bom dia para Paulo Romeu Delta Leão Mike. Delta Leão Mike, bom dia. Prossiga. O Delta Leão Mike está na sinal da 10, é a possibilidade de prosseguir para 17? Está pronto para o cancelamento? Sim. Mas o 4207, chama o controle, 119 decimal 35, aos 42. Obrigado, bom dia. Ok, cancelado aos 42, apresente curva esquerda, base pela direita, zona 7, Delta Lima Mike. Base pela direita, zona 7, Delta Lima Mike. Boa tarde, o Gol 1790 com informação Oscar, no 12. Gol 1790, autorizado plano para Recife, nível de voo 370, sai conforme rota do plano, subida Pucca Transição Aracaju, primeira curva esquerda, código 5471 e o controle 1935. Ok, autorizado 370, Recife conforme plano, decolando da 10, Pucca, posição Aracaju, primeira curva esquerda, 5471 no transponder, 3935 controle, o Gol 1790. 5471 no código. 5471, conforme, 790. Correto, chama para puxa estacionamento. Contando, 790. Para o táxi, o Gol 956, 1976, 3:15, alterna campeiras. Taxi Apache Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 020 ou no 556. No 020, Apache Índia 1895, a torre igual no 556. Oi, Salvador, Gol 956, bom dia, pronto, quanto espera? 556, linda cola, 170 graus, 13 nós. A linda cola, Gol 956. Quando o Delta Lima Mike vai livrando o 87 por 44. Sim, o Delta Lima Mike. Papa Golf, pronto para cópia. Autorizado, Sierra November, Índia, Papá, nível de voo 080, segue conforme rota do plano, subida coral, curva direita, pista no 7, código 5472 e o controle no 208, corrigindo 1935. Papagolfo, cotejamento correto, confirme PLB. Acionamento, táxi, decolagem, agora com a torre 1895, bom voo Papagolfo. Salvador, DAN 3290, na final, ILS X-Ray, baixar travado. DAN 3290, pouso autorizado, pistão na 0, vento no 50 graus e na 09. Confirmado, livre pouso, DAN 3290, na 10. Bom dia, prossiga, acho que por favor. A critério, chama para trás. 3290, sala 53, 121, decimal 1. Hora 21, hora seguinte, tem 3290. Alô, Salvador, tem 3290, vou de Flora, sua escuta. 3290, táxi Alfa, chamei essa Juliette. Alfa, antes da Juliette. Portão 3290, ingresso Juliette, portão 5. Portão número 5, 3290, ingresso via Juliette. Correu o Fênix 06, tá